nada é demais em levar a vida sorrindo, nada é demais em andar por aí sorrindo, nada é demais em fazer um rap sorrindo, sorrindo. Nada é demais em levar a vida sorrindo, nada é demais em andar por aí sorrindo, nada é demais em fazer um rap sorrindo, sorrindo. Atleta impulsionado, corrida de obstáculos, primeiro eu fui voado, saí todo ralado, me senti voar. Um percurso até longo, foi boa sensação. Até o tombo, quem nunca levantou, não viveu o bastante pra pensar e tramar como vai ser adiante. Hoje eu tô bem, ontem dormi chateado, em troca Deus me deu, hoje um dia ensolarado. Olha esse céu azul, mudei logo a cara, tava lindão quase. Escorre uma lágrima, pensei, neurose, demais é heresia. E eu vou ser ingrato se não viver bem esse dia. Meti um sorriso e me dei o recado, joga tua bola, hoje Deus caprichou no gramado. Ontem superado, hoje é só batalhar, pois a vida quer uma chance pra continuar. Nada é demais em levar a vida sorrindo, nada é demais em andar por aí sorrindo, nada é demais em fazer um rap sorrindo, sorrindo. Nada é demais em levar a vida sorrindo, nada é demais em andar por aí sorrindo, nada é demais em fazer um rap sorrindo, sorrindo. Perder é um risco que é preciso passar, mas ficar se lamentando não vai adiantar. Guerreiro na meiuca, jogando na autoestima, tabela com criatividade, passar por cima do medo, da preguiça e vontade de desistir. Olha pra frente com esperança, começa a sorrir e com um sorriso avança a insegurança. E como tem domínio, joga com esperança, driblando as barreiras do caminho, consciência na jogada, vai se saindo dos carrinhos. A luta é árdua, com persistência sua hora chegou, acreditou, finalizou e marcou o gol. Sorriso na cara, atrai coisas boas, anima o espírito, reergue a pessoa. E de cabeça baixa, não dá pra notar que a vida quer uma chance pra continuar. Nada é demais em levar a vida sorrindo, nada é demais em andar por aí sorrindo, nada é demais em fazer um rap sorrindo, sorrindo. Nada é demais em levar a vida sorrindo, nada é demais em andar por aí sorrindo, nada é demais em fazer um rap sorrindo, sorrindo. Nada é demais que ter dignidade, humildade e também responsabilidade, sagacidade. Nossa prioridade é falar do amor nos quatro cantos da cidade. Sempre sorrindo, cantando com emoção, mostrando que a paz é maior que a decepção. Sempre de boa, com Deus no coração, levando a humildade aonde for, irmão. Hoje eu acordei com maior decepção, mas vou levando a vida com a maior dedicação. Ontem eu chorei, mas eu sou homem de crer, pois a alegria vem ao amanhecer. E ao amanhecer, você pode crer que Deus te dá um novo dia pra isso acontecer. Nada é demais que viver a vida sorrindo. A felicidade sim é o caminho, caminho pra viver, caminho pra sonhar, caminho pra lutar e pra realizar. Tira esse estresse, tira essa mágoa e vem viver de boa com a rapaziada. Malandro eu não, tem que ter tranquilidade. Malandragem de verdade é viver a realidade. Errado pra mim já não é atraente, mesmo com sofrimento a gente tem que seguir em frente. É sempre bom viver numa boa, jamais querer ser melhor que outra pessoa. Ajudar ao próximo, será que entendeu? Somos todos iguais aos olhos de Deus. Sei que somos, somos todos iguais, então vou me manter tudo pela paz. Já caí, mas aprendi a me levantar. Hoje eu vivo com cuidado pra não tropeçar. Nada é melhor do que andar sorrindo. O sorriso de cada um mostra que eu não tô sozinho. Atitudes é o que muda a nossa história, e o sorriso é o sinal de uma boa melhora. Deus, eu vim representar o rap nacional, eu vim representar mais amor, é, eu vim representar. Pois a vida quer uma chance pra continuar. Nada demais em levar a vida sorrindo, nada demais em andar por aí sorrindo, nada demais em fazer um rap sorrindo, sorrindo. Nada demais em levar a vida sorrindo, nada demais em andar por aí sorrindo, nada demais em fazer um rap sorrindo, sorrindo. No violão, João Pedro. Guerreiros Blacks, Guerreiros Blacks, Guerreiros Blacks. chegando. Ó, tropa de choque começou a atacar. Os pessoal simplesmente estavam gritando sem violência, tropa de choque. Começaram a atacar a bomba de gás lacrimogêneo. As pessoas simplesmente estavam falando sem violência. Poder público é sua autoridade. Poder público é sua autoridade. O poder público é sua autoridade. O poder público é sua autoridade. Abaixa a hipocrisia, quero meus direitos, amizade. Sou refém das manobras do poder. Logo me tiro a paz e até que eu vou comer. Perco as minhas energias em vão. Sou proletário, meu estado, meu patrão, vilão. Autoritário, amordaçado pelo pão em circo. Ferrenho, vou pra rua, sou oprimido com gás lacrimogêneo. Meu rap é munição de formação, que tu acha? Crianças vendem bala e estão bala de borracha. E professor, quem trabalhador não é moleque. Escravos cansados de ser explorados se rebelam. Eles são fortes com escudos e armas, irmão. E metem bala pra dispersar manifestação. Mas se o poder fosse esperto, entenderia que a manifestação é só reflexo da sua hipocrisia. Poder público é sua autoridade. E se deixar, eles comem, não deixam nem migalha. Invadem sua casa, revistam sua tralha. Revistam seus pertences, na parede te encosta. E pegam em ti como se tu fosse uma bosta. Não tenho nada, irmão, tenho livro e revista. O pior crime é a gente andar de cabeça ativa. Desnecessária repressão. A gente tá armado de saber que temos a razão. O povo que luta sabe que tem a razão. A gente joga com a lei, eles jogam com munição. Pois são um poder cego, eu não quero arrego. Eu uso inteligência, eles usam o medo. A gente estuda, não é vagabundo, essa é verdade. Eles são vagabundos com falsas autoridades. Com suas fardas vão achando que dominam, mas nunca sentaram a bunda pra estudar e ler um livro. Formados pra sensação, cessar a vida. Homens primatas batem com continência de butina. O recado é o tal contra esse absurdo. A repressão não cessará nossos anos de estudo. A hipocrisia cai ao chão por não ter contexto. Mas a ideia não morre, pois a luta é por direito. A repressão pode ser violenta e assassina, mas a ideia de mudança tá na cabeça de quem raciocina. E nenhuma ação violenta vai mudar o nosso desejo de ter uma vida melhor. Poder público e a sua autoridade. Poder público e a sua autoridade. Poder público e a sua autoridade. O poder público e a sua autoridade. O poder público e a sua autoridade.